Paz do Senhor. Tem um homem que disse que a mulher dele é que o fez crer em religião, porque depois que ele casou com ela, é que ele viu que é o inferno. Bom, parece até piada. Mas graças a Deus eu posso dizer que eu confirmei que existe Deus, amor, perdão e céu, porque eu tenho uma esposa maravilhosa. Tem homens que pensam que casar com uma mulher é o inferno, então casam com outro homem. É duas vezes inferno. E assim também tem mulheres que casam com mulheres que pensam que casar com um homem é inferno, vai ser duas vezes infernizada. Eu sei que a palavra de Deus ensina que para aprender as coisas de Deus, nós temos que conviver com pessoas. E família é um projeto de Deus, um homem casado com uma mulher, tendo seus filhos. E céu é aquela família que tem Deus no meio. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.